Então, pessoal, essa é uma aula de percepção rítmica. E para isso, é necessário entender o que é ritmo. O ritmo, ele demarca o limite temporal, que se alterna com intervalos regulares de uma música, e exige que cada uma delas seja dentro de um compasso específico. Vamos especificar como funciona, né? Imagina se a cada minuto de uma música que você ouve, variasse de velocidade, ou que não possui um tempo bem definido. Seria muito esquisito, né? Então ela se estrutura juntamente com a harmonia e a melodia, de uma forma organizada e coerente, para que nós consigamos entender como é a forma da música.